amigo. Como é bom te encontrar aqui neste lugar, pois eu tenho 1 milhão de coisas para te falar, mas o tempo é muito curto para te contar, amigo. Tudo começou assim, perdido na floresta desta vida eu me encontrei, e as feras da floresta me olhavam mal. Amigo, correndo, fugindo, tremendo, caindo, gemendo um grito de morte, então vi de um alto monte um santo ser a me estender as mãos. Cuja presença não deu suaves o sol, e a aurora do novo arrebol, de cuja paz que invadiu meu ser. Era Jesus, amigo, livrou-me do perigo, tirou-me do charco de lodo fatal e da fácil disfarce de homem do mal. Lavou-me, vestiu-me com vestes branqueadas, tenho paz.